Solto a seda que eu conto história. De um menorzinho que acreditou no sonho. De uma família em busca da vitória. De história em história, uma nova eu componho. Falo do truta que saiu do crime. Falo do mal que afeta o meu povo. Falo que só quem vem de lá entende. O relato que eu vi, eu sou meticuloso. Chutando as portas, eu e os meus irmãos. Quero a vitória dos pobres e dos pretos. Pouco pra nós não é superação. Assiste quieto os artistas do gueto. Fizemos mais que uma revolução. Muda na mira do seu holofote. Hoje nós tem pra trocar de igual. Esse motivo que te deixa em choque, então vai. Joga na cara do boy. Não tem onde se esconder. Sei que pra quem não tá desse lado, até escuta o que eu falo e só não consegue entender. Joga na cara do boy, não tem onde se esconder. É, toda humilhação vai voltar com juros dobrado. O monstro que vocês criaram vai cobrar você. Então vai, joga na cara do boy, não tem onde se esconder. Sei que pra quem não tá desse lado, até escuta o que eu falo e pensa, vou fazer o quê? Vai, joga na cara do boy, não tem onde se esconder. Toda humilhação vai voltar com juros dobrado. O monstro que vocês criaram vai cobrar você. Então solta um isqueiro que eu conto uma história. De um menorzinho que sempre foi tirado. De uma família que foi assaltada pelo imposto abusivo do Estado. Falo do truta que ingressou no crime. O que não tinha comida no prato. Falo da droga que destrói o povo. E quem sorria é o ladrão do Senado. Então joga na cara do boy. Não tem onde se esconder. Sei que pra quem não tá desse lado, até escuta o que eu falo e pensa, vou fazer o quê? Vai, joga na cara do boy, então vai, não tem onde se esconder. Toda humilhação vai botar com juros dobrar. O monstro que vocês criaram vai cobrar você. Joga na cara do boy. Joga na cara do boy. Solto a seda que eu conto história. De um menorzinho que acreditou no sonho. De uma família em busca da vitória. De história em história, uma nova eu componho. Falo do truta que saiu do crime. Falo do mal que afeta o meu povo. Falo que só quem vem de lá entende. O relato que eu vi, eu sou meticuloso. Chutando as portas, eu e os meus irmãos. Quero a vitória dos pobres e dos pretos. Pouco pra nós não é superação. Assiste quieto os artistas do...